pelo horário e insistência, é magaço de agenda. Ô jovem, cita meu galão, tem agenda liberada. Querido, eu já disse, da nota confirmada. Mas sem informação, minha equipe tá parada. Repito que eu já disse, não posso fazer nada. Que vontade de latir, que vontade de latir. Tenho um ramão novamente, disparando a minha ira. Não deu nem meia hora, e lá tá na minha mira. Ô jovencita, então liberou a minha janta. Querido, ainda não, insistir não adianta. Nós estamos ansiosos, me desculpa, por favor. Sossega que quem manda é o governador. Vontade de latir. Au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au.